Rádio Globo. Amarelinho comunicando. De volta, meu irmão Alberto Brandão. Ué, que cara, isso? A galera é boa, Paulo. Bom o quê? É uma piada boa, mas eu tô aqui no Sonda Guiar e o policial de plantão hoje é o Paulo. Sim. E nós não temos ocorrência nenhuma digna de registro, ele aproveitou pra me contar a piada. Que ótimo. Que eu reputo muito boa. Que ótimo. Piada de polícia de hospital, tu já viu, hein? Deve ser uma maravilha. É uma piada, maravilha. Uma piada que eu o quê, Brandão? Hein? Uma piada que eu o quê? Ia ser uma maravilha. Não foi isso. Ah, ainda bom, bem que então você, não sei. Ainda bem que você não lembrou da palavra, graças a Deus. Mas escuta essa, mas diz que uma mulher estava conversando com a outra, uma senhora, disse, pois é, meu marido era ginecologista, era cardiologista. Cardiologista. Sim. E quando ele faleceu... Não, faz isso não, Paulo Roberto. Foi um leve engano, não faz isso não. Aí quando ele morreu, eu mandei desenhar na tampa do caixão um coração. Sim. Aí a outra disse, infelizmente eu não vou poder fazer a mesma coisa quando meu marido morrer. Porque... A outra disse, por quê? Por quê? Porque ele é ginecologista. Até logo, um abraço, hein? Ô, Brandão, tá muito engraçado. Tô de saída, depois eu volto. O quadro tá mandando sair daqui. Acho bom.